Aquele homem foi caminhando lentamente. Parecia que todo o peso do mundo estava sobre ele. E ele chegou perto do pastor e, com um olhar muito triste, disse: "Pastor, o senhor poderia me atender agora?" E o pastor disse: "Amigo, me dê o seu telefone. Eu vou te ligar depois, porque agora estou com muitos problemas, estou com vários compromissos, mas eu prometo que amanhã eu te ligo." E o homem disse: "Pastor, é muito urgente. Por favor, me ligue amanhã neste número." E deu um papelzinho para o pastor. E o pastor, apressado, disse: "Amigo, fique tranquilo, amanhã eu te ligo." E o homem foi embora e o pastor para outra direção. No dia seguinte, aquele homem ficou ao lado do telefone o tempo todo. Ele ficou esperando a ligação do pastor, um homem que ele considerava um verdadeiro profeta. Então, ele ficou esperando ansiosamente que o telefone tocasse. Mas o telefone não tocava. E os minutos foram passando, depois as horas. E ele ali ao lado, pensando: "Pastor, me ligue, por favor, pastor, me ligue." E o telefone não tocava. Ele pensou até em ligar para o pastor, tentar localizar o pastor. Mas ele pensou consigo mesmo: o pastor disse que ia ligar, e provavelmente ele está muito ocupado, mas ele vai me ligar, eu preciso conversar com esse pastor. Ele continuou ali, ao lado do telefone, e o telefone não tocava. E enquanto ficou esperando, aquele homem foi meditando em todas as coisas que tinham lhe acontecido. Naquela quinzena, tinha perdido o emprego. Não conseguia mais arrumar trabalho. A sua esposa o havia deixado. Filhos ele não tinha. Parentes não o visitavam. E ele ainda era dominado por um vício terrível das drogas. Ele queria ajuda em oração. Ele queria contar para o pastor os problemas que estava vivendo e pedir ajuda em oração, pedir socorro espiritual, pedir uma palavra amiga. E por isso ele foi procurar o pastor. Por isso ele ficou esperando ali que o telefone tocasse. E o pastor não ligou. Ele esperou o dia inteiro e o pastor não ligou. Ele se sentiu profundamente triste. "Nem o pastor quer falar comigo. Ninguém me dá importância." E ele foi dormir tarde da noite, drogado, alcoolizado, desesperado, arrasado, chorando, estremecendo, padecendo, lamentando, praguejando, amaldiçoando, andando feito um zumbi dentro da casa. Quando o dia clareou, ele sentou-se ao lado do telefone. O seu rosto estava abatido, as olheiras profundas, e ele pensou: "Quem sabe agora o pastor me liga." E ele ficou mais uma vez, o dia inteiro, esperando o telefonema do pastor. Um telefonema que não veio. E ele ficou arrasado. O desespero foi tão grande que ele se embebedou. Foi dormir alcoolizado. E no dia seguinte, levantando-se abatido e fraco porque não estava comendo mais nada, sentou-se mais uma vez ao lado do telefone. "Quem sabe hoje o pastor me liga?" E o dia inteiro ele esperou. E o pastor pastor não telefonou. Ele começou a procurar drogas dentro de casa e não tinha mais nada. Procurou mais bebidas e não tinha nada. A casa estava às escuras. Ele abriu aquele armário debaixo da pia e encontrou um litro de álcool puro, álcool de limpeza. O desespero era tão grande que ele bebeu aquilo. Ele chorava e lamentava a sua vida. Pensava na esposa que o tinha abandonado. Gostaria de ter raiva dela, mas ele a amava. Ele sentia saudades. Ele queria aquela mulher de volta. Mas os vários anos de sofrimentos na bebida e nas drogas, torturando a sua mulher com aquele vício, ele não podia sequer culpá-la. Ele mesmo reconhecia que era o culpado por tudo que tinha lhe acontecido. Ele gostaria de ter raiva do patrão que o mandou embora, mas ele compreendia também que faltava tanto no serviço. E quando ia trabalhar, estava bêbado ou drogado. Ele gostaria de culpar o patrão, mas ele sabia que a culpa era totalmente sua. Ele bebia aquele álcool puro e chorava, reconhecendo que a sua desgraça tinha sido semeada por ele mesmo. Pensava nos parentes, nos irmãos, nos cunhados, nas cunhadas que não o visitavam já há muito tempo. Gostaria de ter raiva da sua parentela, mas ele reconhecia que o seu comportamento, os seus vícios, o seu estilo de vida tinha afastado as pessoas mais queridas. E ele bebia aquele álcool puro, pensando em ter raiva inclusive do pastor. Mas ele sabia que o pastor era muito ocupado. Ele queria também ter raiva do pastor que não tinha lhe telefonado. Mas ele sabia que nunca ia na igreja. E que ele, nas poucas vezes em que foi à igreja, perturbou o culto, atrapalhou os irmãos, atrapalhou até o pastor que pregava. E ele sabia que ele era uma pessoa problemática, inclusive dentro da igreja. Ele queria ter raiva do pastor, mas ele pensava: como que o pastor pode se interessar por mim, se nas vezes que eu fui na igreja eu só atrapalhei o culto? E ele foi se condenando, se culpando e bebendo aquele álcool puro, até que ele tomou uma decisão. Ele foi até o quartinho da despensa, e aquilo estava uma bagunça. E ele foi revirando as coisas até achar uma corda. E ele decidiu que iria se matar. Ele decidiu que iria colocar um fim na sua própria vida, já que ninguém gostava dele. Já que ele havia se tornado uma pessoa indesejável, já que ele reconhecia que havia destruído a sua própria vida, ele ia acabar com aquele sofrimento. Ele decidiu que naquele momento ele ia se matar. Então, eram 3:30 da manhã, a casa completamente escura. Ele pegou aquela corda e amarrou numa travessa que tinha na sala e desceu a ponta daquela corda, fazendo um laço em volta do seu pescoço. E ele estava em cima da cadeira, pronto para dar um pontapé e ficar pendurado naquela corda. As lágrimas escorriam, e enquanto ele chorava e pensava na sua vida, ele dizia: meu Deus, me perdoe, mas eu vou acabar com isto. Meu Deus, não me deixe ir para o inferno, mas eu não aguento mais viver aqui neste mundo. A minha vida é um inferno. E ele chorava. Ele pensava na mulher que tinha ido embora e dizia em voz alta: agora ela vai ficar livre de mim para sempre. Agora ninguém mais vai lamentar ter me conhecido um dia. E mesmo assim ele dizia: me perdoe, querida, mas eu vou me matar. Me perdoe, meu Deus, porque eu vou colocar um fim na minha vida. Quando ele disse estas coisas, quando ele se preparou para dar o chute fatal na cadeira, o telefone tocou. Ele estremeceu. O telefone tocou. E tocou de novo. E tocou outra vez. E ele ficou pensando: quem será? Quem será? Então, ele enxugou as lágrimas e trêmulo soltou aquele laço do pescoço e desceu da cadeira e se aproximou da mesa. E eram 4 horas da manhã e o telefone tocava. O telefone tocava e ele pensou: quem será que está me ligando a essa hora? E ele se aproximou ali da mesinha do telefone e o telefone tocava. E ele tirou o aparelho do gancho e ele disse: alô? E a voz do outro lado da linha disse: como é que você está? E ele disse: quem está falando? E a voz respondeu: é o pastor da igreja. Você me pediu para te ligar, eu estou te ligando agora. Pastor? É o senhor que está me ligando? É! Pastor, por que o senhor não me ligou antes? Eu fiquei esperando a sua ligação. E o pastor do outro lado da linha disse: olha só, meu amigo, o que aconteceu. Naquele dia eu estava apressado, tinha vários compromissos. Você me deu o papel com o telefone e eu nem percebi aonde eu guardei. Mas eu coloquei dentro da minha Bíblia. E agorinha há pouco, o Espírito Santo me acordou. Porque eu costumo orar à noite também, de madrugada, mas o Espírito Santo me acordou e eu senti necessidade de pegar a minha Bíblia. E quando eu peguei a minha velha Bíblia, um papelzinho caiu no chão. E eu me abaixei para pegar e eu vi o número do seu telefone. Era aquele papelzinho que você tinha me dado. Aí eu pensei: puxa vida, eu procurei tanto esse telefone. Será que o irmão vai ficar chateado de eu ligar para ele agora? Aí eu liguei para você. Estou perguntando: está tudo bem? E o homem, chorando, disse: pastor, agora está tudo bem. Mas o que está acontecendo? E ele contou para o pastor tudo o que tinha acontecido e que ele já estava na ponta da corda para se pendurar e se matar. E o pastor disse: meu amigo, isso é para que você não duvide que Deus te ama e Ele cuida de você e o Senhor jamais te desamparará. Se Deus agora fez isto por você, é para que você se arrependa dos seus pecados e se renda ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que tem achado que Deus te abandonou, que as pessoas não ligam para você, que os irmãos e as irmãs, os parentes, os amigos te ignoram e que até o pastor da igreja te despreza, eu quero dizer que você está muito enganado, muito enganada. Deus te ama muito. Deus jamais te deixará e jamais te desamparará. Ainda que o ser humano pudesse se esquecer de você, Deus diz: pode uma mãe se esquecer do filho que cria? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Acredite nesta palavra. Deus te ama. E este Deus que te ama jamais te deixará. Jesus Cristo garantiu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se você se autocondenar e achar que é uma pessoa indigna do amor de Deus, ainda assim, Deus tem uma palavra para a tua vida. Escute, está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 31. porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e Ele não te desamparará. Você creu? Agora mesmo, Deus está fazendo essa declaração de amor por você. Você é muito importante para Deus. Deus não abriu mão de você e jamais abrirá. Não pense numa fuga, nem em suicídio, nem em morte. Não pense sequer em desistir, porque Deus está contigo e você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor.